Bar final 17, visual com tráfego, Mike Fox. Lima, Mike Fox, reporte solo, pode 4, vento 120 graus com, confirmando na bata, vento 120 graus com 06 nós, Lima, Mike Fox, pode. Fox. Tá no ponto de espera, ela só escuta. Tem estão 3175, mantém um ponto de espera. 3 Mike Fox. Lima, Mike Fox, sala 16, no corte frequência livre, uma boa noite. Salvador, tá 3190 transferindo, visual com a pista lá no 03 de pouso, baixado checado. São 3190, mantém aproximação, aguardando pista livre, cabeceira deslocada a 90 metros. São 3190. Sente, confirma evento? 120 graus com 08 nós. Sente, tá 3190. Rota 3567, pronto para o táxi, estou no 07 a bordo, 410, altera com fim. 9, livrando a direita, uma boa noite. Vindo à direita, 129, igual no 62, boa noite. Passou. Juliette Alfa na Charlie 1086, tá 3567, obrigado, boa noite. 5488 vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette, área remota 1 no 4. Juliette no 4, 35488. O vento 120 graus com 069, estão 3190. Livre posição 3190. Meio no 2, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Frente via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Autorizado final ILS, desça para 2000-2011, informe o localizador. Autorizado ILS 2000-2011, vai informar o localizador no 601. Google 1399, chame o setor Recife 1288 e alterna 1-3325. 288-1-3325, boa noite, 1399. Ali mantém. 3175 ali mantém. 3175 ali mantém. No 612, ingresso a Alfa Juliette, gate 05. Via Juliette, até o 05, gol no 602. Direita, boa noite. Plano direita, boa noite, deixa eu chamar, salve 29. Salvador, TAM 3190, entrou a pista. TAM 3190, táxi via Alfa, Índia, gate 02. Alfa, Índia, gate 02, TAM 3190. São 3567, ali mantém no 0. Pode manter no 0. Zona 75, da Calas 22, controle 1, 19, decimal 8, uma boa noite. Zona 9, 8. Controle Salvador, 8, 3, 1, 7, 5, terceiro, Federa Cruz, 1500, 10. 3, 1, 7, 5, contato radar, CD da El, suba nível 3, 4, 0. CD da El, 3, 4, 0, grato. Boa noite, aguarde a Copa Recife 390. Guardando o copo para Recife 1856, obrigado. Gente da UIT. Sete, livre decolagem, vento 120 graus, 062. Decolagem 3560. Localizador, igual no 601. No 601, não chame torre 186, bom posto. Obrigado, 186. Oi, Salvador, boa tarde, igual no 601, 2 milhas de, do externo, baixar e travar. Flow, 1601, mantém aproximação, aguarde pista livre. Vai dar pista livre, pode ele confirmar apenas 90 metros interditados? Afirmativo, apenas 90 metros de locada, cabeceira 1-0. Gente, 601. Aí da PUCA, transição Aracaju. Transponder 5021, controle 119, decimal 8. Gente, o gol 856, autorizado Recife, conforme o plano, pelo Recife 58, nível 390, decolando 1-0, com curva esquerda da ponte. Saída PUCA, transição Aracaju. Transponder 5021, controle de saída 119, decimal 8, 1856 da gol. Boa noite, 56, correto, chamando para o posicionamento. Maria, muito obrigado. Do colo aos 25, controle 1, 19, decimal 8, uma boa noite. 19, 8, boa noite. Fono 301, livre pouso, Ventuno 20 graus, 06 nós. Livre pro pouso na 10, Gol 601. Saída Gol e suba nível 360. Subindo pro 360 na saída Gol, possibilidade da presente voar Gol? Autorizado, apura de Gol e 3567. Galeão, aguarde a cópia, o ajuste chamou 01 no Webjet 6720. Autorizado, chame táxi. Sendo autorizado, trabalhando seu táxi. Pronto, 1856. Livrando a direita, uma boa noite. 1219, é direito, é já. Galo Salvador, boa noite. Eu vou no 601, livrando o táxi. Vou no 601, táxi via Alfa, Índia, gate 03. Alfa Índia pro gate 03, bom. 601. Juno 75, chama agora o Centro Recife, 1-288 e alternou no 3325. 288-2-3325. 3567, chame Recife, 1-288 e alterna 1-3325. 288-33? 35. 3357. 3325. 25. Golf Delta, aguarde a cópia Congonha São Paulo 280. Confirme o pátio. escola da 10 ou da 17, o Vitor Golf Delta? Gente, eu bati a cópia. Webjet 6720, autorizado Galeão, 340 nível, Alterdo 1-4, decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Blaze, transponder 5025, controle 119, decimal 8. Web 6720, Galeão 340, autorizado 1-4, da El Blaze, da 10 com a direita, 5025, 198. Webjet 6720, correto, sempre pronto para o estacionamento. Solo Gol 156, está pronto para o táxi, temos F9 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternamos Fortaleza. Gol no 856, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal meia, o ajuste no 011, bom voo. 1-0-1-1, ciente, livre táxi, Juliette, Alfa e Charlie, 286, bom 856, boa noite. Golf Delta, copia. Vitor Golf Delta, autorizado Congonha, São Paulo, 280 nível, Upper Whisky 58. Decola da 107 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5017, controle 119, decimal 80 e a torre 118, decimal 60. Controle Salvador 119, decimal 80. Golf Delta, saída Gole com transição Gonza e a frequência da torre 118, decimal 60. Vitor Golf Delta. Vitor Golf Delta, correto para acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 6, confirme pessoas a bordo. Gente, por gentileza, confirme com a torre os dados PLB, autonomia alternativa, Vitor Golf Delta. Alfa Tango CH, chamou? Torre Salvador, boa noite, 1856 da Gota, ponto espera, ano zero próximo. 856, linda, cola da 1-0, vento no 2-0 graus, 0-6. Sente, vento 120 com meia dúzia, livre, né, decolada 1-0 com 8-5-6. Dido 15-1-5? VMEC informa que a hora agora é 2035. Oscar 9-6-Eco, só confirme por gentileza, a EOBT. Entendido, 2-1-1-5. Cliente, aguarde, vou chegar com o centro Recife. Acredito que ainda não chegou, temos que esperar chegar lá no centro para poder autorizar o plano. Salvador, 35415. 35415, aguarde a cópia aí, é o confirme nível. Nível 120. Gente, aguarde 30 segundos para a cópia. Ah, 04, 2767-20, para o funcionamento. Autorizado, semitáxi, 2767-20. Autorizado, é. Controle 119, decimal 81, boa noite. Boa noite, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1856 na saída Puca. Boa noite, 56, contato radar, saída Puca, subanível 390. 390, 1856. Correção, gol 1856, suba restrito, nível 350. Restrito 350, 850. Copia. Copia, Drip. Drip 5415, autorizado Ilhéus, 1220 nível, Golf 677, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda após direto Ilhéus, transponder 0263, controle 119, decimal 8. Ilhéus, nível 120 pela Golf 677, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda. Transponder 0263, controle 198, trip 5405. Trip 5405, correto, chama para o aeroporto de estacionamento. Chama para o aeroporto. Paulo Salvador, boa noite, este é o TAM 8002, informação whisky. Boa noite, TAM 8002, aguarde a cópia, Galeão 360. Ana, escuta. No 5, na escuta? Na escuta, Drifter. Modificando a saída, vai agora ser da El com transição Coral. Gente, da El Coral, Drifter. Golf Delta Livre Táxi, chame para ingresso na 17. Tipo 54. 4 no 5 na escuta? Prossiga. 354 no 5, o controle solicitou uma nova mudança de saída. Agora vai ser a Coral após direto Ilhéus. Bem, a gente sai da Coral, direto Ilhéus. 54 no 5. Wolf Delta, livre ingresso, reporte alinhado, pronto. Chame Recife 12685 e alterna 12545. 7720 com 154, 3:30, alterna com 20. Alô, com informação 3894, identifique, chega na mar e desça para o nível 050. 050, tá, 3894. Aguarde a cópia Brasília, nível 360. Aguardando Brasília. Vitor Golf Delta, livre decolagem, vento 120 graus, 06. Ponto de espera pronto, F672 anos. Objeto 6720, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera.